quero desde já formalizar os meus agradecimentos por me darem mais uma oportunidade. Permitam-me só aqui um pequeno preâmbulo na minha intervenção. Quero felicitar as palavras do Sr. Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, meu amigo José Carlos Sandrino, não só as palavras, como também a coragem que ele teve. É assim que se faz na defesa das populações e dos nossos concidadãos. Quanto ao móvel da minha chamada, é de facto dizer que a ANCOS encerrou as suas instalações de uma forma preventiva e para que não corramos riscos, quer os cobradores, quer os próprios associados. No entanto, estamos a trabalhar em tipo teletrabalho para resolver as questões mais prementes da associação, designadamente dos associados, transporte de animais, emissão de guias, estamos a fazer isso. E quero dizer que estou muito, muito preocupado com a parte económica dos meus pastores, dos meus associados, porque há empresas e queijarias que já estão a mandar cartas a reduzir o substancial do leite e a maior parte deles já nem o querem receber, e isto está-me a preocupar bastante. Estou em contacto com as instituições do Estado, com o Ministério da Agricultura, com a CAP, de quem nós somos associados. Vamos ver o que é que vamos fazer, porque preocupa-me muito que os meus pastores, os meus associados, deixem de ter dinheiro para comer. Isto estou de veras muito preocupado. Manuel Marques, numa altura em que se ouve muitas vezes desta altura que o Conselho ainda não recuperou da tragédia de 2017, agora está a enfrentar uma nova tragédia, então a afetar este setor no setor então da ANCOS. Claro que sim, mas nos incêndios de outubro de 2017, em parceria com a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, em parceria com outras autarquias, em parceria com alguns privados, penso que nós conseguimos renascer a agricultura da região. Conseguimos. E estou convencido, juntos também vamos conseguir rejuvenescer as condições económicas dos pastores. Certeza absoluta. E aí eu tenho ouvido falar muito nas empresas, mas o Estado e o Governo também têm que se preocupar, e estou convencido que se preocupa com o setor primário do nosso país. Infelizmente não conheço muito bem a Sra. Ministra da Agricultura, conheci muito bem o seu antecessor, de quem era grande amigo, e estou convencido que mesmo nesse setor ele também nos vai ajudar. Por isso quero dar aqui um voto de esperança aos pastores e dizer-lhe que a ANCOS e o seu Presidente e a sua direção tudo fará para ajudar a comatar a vida em que eles estão a atravessar.